puto, você é um bosta. Uma queixa e sobre isso tu já tá mais que ligado. Mano, que voz irritante, além disso é mal forçado. Ele é duro, ele é branco, é gaúcho e maconheiro. Quer pagar de sede, pai, mas só é um maluco feio. Chora porque não tem mulher, louco ninguém quer. Mano esquizofrênico, mas se acha um gênio. Tipo, tu não vai deixar de ser uma versão ruim do Pink Guy. Tu não é o Frank, tu é vergonha alheia demais. Meu conteúdo é enorme, eu rap é forçado. Pra não te otário e orelha te arrombado. Mano, cê não tem swag, não tem flow, fim de papo. O bicho te amassa pra te mostrar que tu é fraco, bitch. Mas com que cê pensa que ele é um cara muito foda? Mas não passa de um fracasso até sua mina foi embora. Pensa que é um gênio, nem um pouco. Tá há 5 anos tentando virar famoso. Vai, tenta, tenta, tenta aí, menino. Só não deixa ninguém descobrir que cê copia gringo. Vai, tenta, tenta, tenta aí, menino. Só não deixa ninguém descobrir que cê copia gringo. Mas com que seu feat, Frank? Cê escolhe Arthur Petit, manda um abraço. Ei, Michael, vem cá, não foge. Arthur Petit mandou um abraço, ei, Michael, vem cá, não foge. Quem foi que te deu, viu? Fui eu, foi o Lio Lixo. Quem foi que te deu fama? Fui eu, foi o Lio Lixo. Cê sabe muito bem, cê conhece a verdade. Ninguém curte você, curte só seus personagens, bitch. Puto, você é um bosta.